Boa noite, mantenha o ponto espera, Tom 3197. Mantenha. Livre a base, transmissor 1. Afirmo, livre base, toque remetido no 0, vento no 30 graus, 07 nós, Olimpo 01. Livre base, controle de pouso, baixado e travado, Olimpo 01, paciente 2, livre para sempre. Tipo. Estabilizado. 884, passadona, complexo final ILS, 1862. 1862. Tipo 5218, desse mantenha 2000, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, estabilizado X-Ray, reporte estabilizado. A fraduna da presente? Quem modulou? É o trip 5218. Autorizado. É. 197 sem condições de agilizar as manobras assim que é autorizado. Afirmativa. 3197, após a passagem do tráfego na curtíssima, dá 1 no 0, a linha mantém. Gente, após a passagem do tráfego, a linha mantém, 3197. Salvador, Gol no 884, estabilizado, uma milha para o externo. Gente, Gol no 884, continue a aproximação, aguarde pista livre. Gente. Zero tocou RMT 06, curva esquerda, perna do vento, agilizando, reporte através norte da torre. Esquerda do vento, reporte através norte. Tan 3197, vento no 20 graus, 08 nós, livre decolagem imediata, 10. Iniciando 3197. 884, informa o tráfego à esquerda, perna do vento no 0P, 3000 pés. 784. Olimpo 01, reporte quando visual com um Boeing final de 3 milhas 10. Já visual, Olimpo 01. Prossiga como número 2, reporte girando base Olimpo 01. Fecha como número 2, reportará girando base Olimpo 01. Gol no 884, vento no 20 graus, 089, livre pouso, pista 10, check trem. 884. Para a linha Salvador, boa noite, passamento 2224, informação. Passarelo 2224, autorizado chegada à Mari, desse mantenha 3000, ajuste 620. Para 3000, 620 na Mari, passarelo. 1776, desça via para 2000, autorizado LS X-Ray, ajuste 1020, reporte localizador. Check autorizado X-Ray, descendo conforme a carta, autorizado reportaria estabilizado, 776. Salvador, boa noite, 3197, decola, passa 1600. 3197, saída da El, suba ao 380, vigilante. Da El para Alfa-Romeo 380, 3197. No base como número 2, Olimpo 01. Gente, Olimpo 01, aguarde pista livre. Parando pista livre, já comprei baixando o trabalho. No 8-8-4, solo 09, direito no 219. Direito 219, 8-8-4. Aceptou o localizador do 35218. 5218, complete final ILS 1862. Autorizado até Pátio no Portão 9 via Alfa Juliette. Pátio no Portão 9 via Alfa Juliette, gol no 884. 8, continue a aproximação, reporte final de 4 milhas 10. Reportará final de 4 milhas 5218. Controle, o 6728 pode sair, tá? Tem a chegada inicialmente, o 6728, negativo e tato. Positivo, negativo e tato. Limpo 01, no toco RMT 11, curva esquerda, perna do vento, reporte através norte da torre. Esquerda do vento, reportará através norte, Limpo 01. Olimpo 01, no reporte visual com a TR final de 4 milhas, 10. Tá visual, aeronave, Olimpo 01. Tente prosseguir como número 2, reporte girando base, Olimpo 01. Pode encaixar como número 2, reportará girando base, 01. Triple 5218, livre pouso no 0, vento no 20 graus, 09 nós, informa o tráfego à esquerda, 1000 pés, P3, perna do vento. Livre pouso para o Triple 5218. 5218, cheque trem. Trem baixa casa. confirmar o vento para trip 5219? Vento no 20 grau, 09 nós, trip 5219. Ok, obrigado. Reduza para velocidade de aproximação, 3 milhas do externo, com prédio final LS, torre, 118,5. 118,6, reduzindo a velocidade. Olimpo 01 no ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre. Parado. 3179. Passa nível 160, chame Recife, frequência 1251, antena 3325. Salta 3197, senhor, 1251, 3327. 3325. Irmão, obrigado, Moraes. Boa. Salva, Salvador, 3529, 3528. Trip 5218, autorizado táxi portão 13. 1-3, via Alfa Juliette. Ok, via Alfa Juliette, portão 13, a 3529. Web 6728, desça via para 2000, ajuste 1020, quando localizador. Desce via para 2000, ajuste 1020, pode nem pular aqui o 6728. Gol no 776, continue a aproximação, aguarde pista livre, reporte baixar travado. Já baixar travado. Sim. Bom no 776, livre pouso no 0, vento no 20 graus, 08 nós. Gente, livre pouso no 0, no 776. Olimpo 01, tocou arremeteu 17, curva esquerda, perna do vento, reporte para girar base. Que hora do vento, reportará para girar base, Olimpo 01. Olimpo 01, informa a pouso final. Ok, ciente, Olimpo 01, reporte para girar base. Reportaremos. Visual com a pista passarela. Passarela do 2224, com frete final ILS, 1862. 1862, obrigado, hein? Boa noite. Boa. Claro, reiterando que estamos em pouso final também. Ok, ciente, próximo pouso final, devido ao trato já na aproximação, no zero instrumento, 360 pela direita, Olimpo 01. Ok, já iniciamos, reportaremos para o reingresso no 200. Vou no 776, solo ao 18, direito no 219. Passarela uma milha descendo, baixada travada. Gente, passarelo 2224. Aguarde a pista livre. Informa o tráfego à esquerda, realizando 360, próxima perna do vento no 0.000 pés, P3. Gente, passarelo. Informação que eu tenho aqui no meu sistema é que a sua remota é 1-3, ok? Ok, vamos para a 0-3 então. 20 graus, 09 nós, check trem. Lembre pós o passarelo, baixado travado. Gol no 776, autorizando táxi Índia Juliette para o portão 03. Gol no 776, autorizado, corrigindo, autorizado táxi Pátio Uno, portão 03, via Alfa Juliette. Segue via Alfa Juliette, então pro 03, 776. Afirmo, como número 2, Olimpo 01. Número 2, 01. Gente, Olimpo 01, aguarde a pista livre. Para a pista livre, informa que já estamos com o baixado travado. Ciente. Zero, passando. Um isso, 4070, autorizado chegada a Mari. Desse mantenha 3.000, ajuste 1.020. Autorizado chegada a Mari. Para 3.000, ajuste 1.020. Área 224, solos 22, direito no 219. 219. Solo Salvador, passarelo 2224, zona 5. Passarelo 2224, autorizado táxi Alfa Juliette, portão Pátio 1, portão 14. Alfa Juliette, passe moto, passarelo 2224. Controle objeto 6728 na final, LS Visão. 1728. Complete final ILS 1862. 1862, 1728, obrigado, tá? Chegada a Mari, desse mantenha 4000, ajuste 1020. Para 4000, na chegada a Mari, com ajuste agora 2000. Os 24, livre à direita e chame o solo 1219. Ok, bom descanso, obrigado. B6728, livre pouso 10, vento no 30 graus 079. Livre pouso, B6728. Olimpus 01, autorizado Alfa, reporte na Delta para o cruzamento da pista 10. Olimpo 01, mantém a posição. Ataque foi Delta. Paulo Salvador, boa noite ao TAN 3603, informação Tango, autorização Guarulhos. TAN 3603, pronto pra cópia? Afirmativa, prossiga. TAN 3603, autorizar Guarulhos, via UP Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto como plano de voo, roda do plano de voo, nível 340, da Elida Bridge, pista 10, após decolagem de curva à direita, transponder 5523, frequência do controle 120.8. Autorizando Guarulhos, o nível de voo 340, via UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após conforme. Saída da Elton, São Leda, Bridge, decolando da 10 com primeira curva à direita. Transponder 5523, desculpa, transponder 5523, controle 208, TAN 3603. TAN 3603, cotejamento correto, reporte posicionamento. Reportará. Salvador, Bridge 521. Autorizado cruzamento da pista 10 até autorizado táxi até parte militar. Igualmente, Olimpo 01. B6728, solo 28, direito no 219. 219, web 6728. Paulo Salvador, web 6728, boa noite, microna alfa. Web 6728, autorizado táxi Alfa Juliette, pátio 1, portão 04. Alfa Juliette, pátio 1, portão 04, web 6728. Azul 4070, desse mantém a 2000, autorizado ILS X-Ray, informe estabilizado. Descendo para 2000, ILS X-Ray, reportarei estabilizado, Azul 4070. Trip 52 no meio, prossiga. Poderia, por gentileza, só adiantar para a gente qual seria a subida para Aracaju? Confirme nível. Qual nível que o senhor pretende voar? Pode ser o nível 660. Ok, seguinte, mantém escuta aguardando cópia, ele não tem no sistema ainda, deve estar muito cedo aí a solicitação para... Porém, se o nível 160, a subida será Puca, Puca Gema para direto Aracaju. Puca Gema, obrigado. E assim, o 160 para Aracaju é incorreto, é 150 ou 170. 170 Puca Gema, tá? Desse mantém a 2000, ajuste 1020, redução para 2109. 1020, é o ajuste 2000 pés, 210 nós, 3662. Salvador, usando 3603, posição 06, puxe leque acionamento. 3603, livre puxe, chame táxi. Armará 3603.